de Goianésia, Goiás, também ouvindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês, amigos da Cidade FM, aí de Santa Rita do Novo Destino, o Adir Pinto, Nilson Aragão, todos da equipe, muito obrigado, viu? Meu amigo Ed Santos, de Salvador, Bahia, também, disse que não perde o programa, um abraço, viu? Ricardo Souza, meu amigo Ricardo Souza, a Tânia Genizelli, todos vocês, amigos de Humaitá, Estadão do Amazonas, todo mundo ouvindo, Mundo Sertanejo, vamos de música. Paula Fernandes canta, Se o Coração Viajar. Abrir os olhos pra esse amor. Sabe, não me importa andar nos trilhos se não sei pra onde vou. Eu só fiz me sufocar sem coragem pra buscar uma forma de me abrir pra te provar que sou o abrigo desse amor. Seja onde você for, eu quero estar. Se o coração viajar, vai chegar. Nessa paixão viajar, vai chegar. Pra esse amor, sabe, não me importa andar nos trilhos se não sei pra onde vou. Eu só fiz me sufocar sem coragem pra buscar uma forma de me abrir pra te provar que sou o abrigo desse amor. Seja onde você for, eu quero estar. Coração viajar, vai chegar. Nessa paixão viajar, vai chegar. Vamos em frente porque atrás vem muita gente. Vocês estão percebendo que eu estou um pouco rouco, né? O clima aqui em Brasília, a umidade do ar está muito baixa E graças a Deus estou fazendo muito show, em média 6, 7 shows por semana, muitos arraiais, muitas festas juninas, muitos shows aqui nos clubes, graças a Deus, né? Portanto, estou meio rouco, mas a gente vai levando. Vamos em frente, meu amigo Ricardo Silva, da Canoa Grande FM, aí a Rádio da Alegria de Guaraçu, no Paraná. Um abraço, Ricardo Silva. Todos da equipe, muito obrigado, viu, Ricardo Silva, pela parceria, tá, meu irmão? Tocando minhas músicas na programação local da rádio. Muito obrigado mesmo. Um abraço, nosso querido amigo. Deixa eu ver aqui. O nosso amigo Dailton Nascimento, diretor da Rádio Supernova Atividade de Santa Rita de Cássia, Estadão da Bahia. Um abraço, viu, Dailton Nascimento, todos da equipe da Rádio Supernova Atividade, aí de Santa Rita de Cássia, Estadão da Bahia, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Um abraço a todos vocês da Adustina, né? Adustina, Rádio Adustina FM, exibindo o nosso programa aí na cidade de Adustina. Um abraço a todos vocês da equipe, os ouvintes, muito obrigado, viu? Um abraço aos amigos de Vanderlei, Bahia, 27 de julho, tá chegando, estarei aí em Vanderlei, no Caldeirão Brother, fazendo um grande show. Um abraço a toda a equipe da Vanderlei FM, né? Elinaldo Oliveira, nosso amigo Luciano, Aline Santos, a Sheila, todos vocês, amigos da Vanderlei FM, exibindo o nosso programa. Valeu, DJ Carrapicho, 27 de julho estaremos aí em Vanderlei. E dia 28, no domingão, estaremos em Barreiras, na casa de show Engá. Vai ser muito bom, vamos estar juntos aí, fazendo uma grande festa. Vai todo mundo dançar e cantar comigo. Vamos em frente, porque atrás vem muita gente. No nosso quadro Ação da Viola de hoje, Mato Grosso e Matias cantam de igual para igual, pros apaixonados. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Você mentiu quando jurava para mim fidelidade. Fui apenas um escravo da maldade. Você quis, você lutou e conseguiu. Você feriu os sentimentos que a ti eu dediquei. Quantas vezes o teu pranto enxuguei, por pensar que era por mim que chorava. Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade. É o fim do nosso caso, na verdade. Só nos restam recordações. Não toque em mim, hoje descobri que você não é nada. Não podemos seguir juntos nessa estrada. É o fim do amor sincero que senti. Mas aprendi fazer amor pra te ferir sem sentir nada. Enquanto eu amava, você me enganava. De igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz. Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade. é o fim do nosso caso, na verdade. Só nos restam recordações. Não toque em mim, hoje descobri que você não é nada. Não podemos seguir juntos nessa estrada. É o fim do amor sincero que senti. Mas aprendi fazer amor pra te ferir sem sentir nada. Enquanto eu amava, você me enganava. De igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz. Ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta, nosso Mundo Sertanejo está no ar. Quero fazer uma retificação, né? No bloco anterior, mandei alô para a Aline de Vanderlei. Não é Aline Santos, é Aline Souza. Viu, Aline? Um beijo para você, obrigado, viu? Aline Souza, aí de Vanderlei, na Bahia. A minha querida Alzirene Moura, de Taiobeiras, Minas Gerais. Alzirene Moura, sempre interagindo comigo no Facebook, diz que não perde o programa. Um beijo para você, Alzirene Moura, a Fanny Salles, os seus papais, a todos vocês, amigos de Taiobeiras, Minas Gerais. Nosso programa exibido pela Rádio Cidade FM. Muito obrigado à Rádio Cidade FM e todos da equipe pela parceria, tá bom? Um abraço, muito obrigado. Um abraço aos amigos da Rádio Difusora AM de Juara, Mato Grosso. Muito obrigado, um abraço meu amigo Oséias Cordeiro, sempre interagindo comigo no Facebook, né? O Oséias também, que apresenta um programaço sertanejo aí, bom demais, com muita moda caipira, né? Um abraço ao Oséias Cordeiro, o Fernando, o Antônio e equipe, a todos vocês de Juara, Mato Grosso, que compõem a equipe da Rádio Difusora AM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Um abraço a todos vocês ouvintes, muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Minha querida Flávia Rodrigues, de Jaíba, Minas Gerais, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu, Flávia Rodrigues, todos vocês amigos de Jaíba, Estadão de Minas Gerais, ouvindo o Mundo Sertanejo. Vânia Rocha, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Quero mandar um abraço a todos vocês amigos aí de Pouso Alegre. Nós temos uma audiência fantástica, né? Nessa linda cidade. Márcia Fátima, Irene, Sabino, Vânia Rocha. Um abraço, meu amigo Raimundo, a Marta, a Amanda, do bairro Massaranduba, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Todos vocês, um abraço. Unicésio, a todos vocês, enfim, muito obrigado pelo carinho. Um beijo no coração de vocês, viu? Victor e Léo cantam, com a participação especial de Zezé de Camargo e Luciano, Quando Você Some Assim. Quando você some assim, queria não pensar que vai voltar. Prefiro me encarar que seja o fim. Prefiro que não volte a me encontrar. Queria que não fosse como é. Nem sei se tudo isso é de verdade. Só nos falamos quando você quer. Enquanto isso, morro de saudade. Preciso te olhar nos olhos, sem chorar dizer adeus. Mas quando você chega perto, meus olhos e palavras não são mais meus. Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz. faz, ou me leva a sério, ou vai embora e não volte mais. Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz e faz, ou me leve a sério, ou vá embora e não volte mais. Queria que não fosse como. Não sei se tudo isso é de verdade. Só nos falamos quando você quer. Enquanto isso, morro de saudade. Preciso te olhar nos olhos sem chorar de si. Adeus. Mas quando você chega perto, meus olhos e palavras não são mais meus. Alô, da Floripa, sim! Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz e faz. Ou me leve a sério, me leve a sério, ou vai embora, não volte mais. Vai, gente, lá! Quero ouvir, meu filho! Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz e faz. Ou me leve a sério, ou me leve a sério, ou vai embora, e não volte mais. Ou me leva a sério, ou me leva a sério, ou vai embora, ou vai embora, e não volte mais. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar, só alegria, né? Quero mandar um beijo para minha querida Tainá Deodoro, em São José do Intueto, né? Minas Gerais, ouvindo o nosso programa. Um abraço, viu? Beijo, obrigado, Tainá Deodoro, aí São José do Intueto, todos os nossos amigos ouvintes aí dessa linda cidade, muito obrigado, viu? Um beijo aí para Maria Aparecida em São Lourenço, a minha querida Bruna em Passa Quatro, e o Reginaldo e Fernanda em Caxambu, sul de Minas Gerais. O meu querido amigo Adilson do Vale, da Rádio Cultura Sertaneja em Caçapava, manda alô para todos vocês, viu? Muito obrigado, Adilson do Vale, a todos vocês que estão sempre ligados no nosso programa Mundo Sertanejo. Meu amigo Taliba Gonçalves, aí de Juína, Mato Grosso, exibindo o nosso programa, os amigos da Rádio Atividade FM, meu amigo Alan Sérgio, da Rádio ABC Shalom, em Cuiabá, também exibindo o Mundo Sertanejo com muito sucesso. Os amigos da Rádio Beleza FM, em Candangolândia, Distrito Federal, também exibindo o nosso programa e com muito sucesso. Também a todos vocês, amigos, aí de Berilo, Minas Gerais, ouvindo pela Rádio Arai FM, Reginaldo Franco, todos da equipe da Arai FM, exibindo o Mundo Sertanejo com muito sucesso. Um beijo para todos vocês aí de Caetitu, município de Berilo, onde nós temos audiência fantástica, né? Vilma Fernandes, Amarília, todos vocês aí, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Jorge e Matheus cantam Fogueira. Só pra lembrar seu calor. Se eu te magoei, desculpe, estou aprendendo o que é amor. Nas noites mais escuras, nos bares, as ruas, do medo da solidão. Não me deixe sozinho, falta de carinho e marcou nova paixão. Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem se você quiser. Se eu tiver seu amor, juro não preciso amar outra mulher. Não deixe apagar a fogueira do meu coração. Não para de chover e eu preciso do sol pra lembrar seu calor. Se eu te magoei, desculpe, estou aprendendo o que é amor. Nas noites mais escuras, nos bares das ruas, tudo é solidão. Não me deixe sozinho, falta de carinho e magoou na paixão. Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem se você quiser. Se eu tiver seu amor, juro não preciso amar outra mulher. Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem se você quiser. Se eu tiver seu amor, juro não preciso amar outra mulher. Não deixe apagar a fogueira do meu coração. Não deixe apagar a fogueira do meu coração. Maravilha, maravilha. Essa música é simplesmente linda, né? Um dos primeiros sucessos aí dessa dupla que realmente o Brasil ama, Jorge e Matheus. Um abraço a todos vocês. Minha querida Irineu de Brito, a Márcia Farias, a Patrícia Maiara, a Gorete Diogo, todos vocês aí de Santa Luzia do Paruá, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? É, nessa cidade maravilhosa, a Laine Monteiro, também Santa Luzia do Paruá, ouvindo o nosso programa, interagindo comigo no Facebook, diz que não perde o programa. Muito obrigado, viu, Laine Monteiro. Beijo para vocês, um abraço a todos da equipe da Rádio Tropical FM, nosso programa sucesso todos os dias às 7 horas da manhã. O William Policarpo, a Marlene, todos vocês da equipe, o nosso muito obrigado pela parceria de vocês, viu? Vamos de música, Milionário, não, Taiane e Thiago, cantam 365 dias, com a participação especial de Fernando e Sorocaba, cantam Taiane e Thiago. Faz um ano que você se foi.

Essa que eu vou pegar, quando vi eu já tava puxando seu braço. E tome, tome, amasso. Meu Deus do céu, nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais, tá doida, é mais gostosa. Turbinada na frente e atrás. Nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais, tá doida, é mais gostosa. Turbinada na frente e atrás. Se eu pegar você e tum, vai me prometer tum, que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer um, não quero saber de um, chega de gracinha. Ha! Se eu pegar você e tum, vai me prometer um, que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer um, não quero saber de um, chega de gracinha. Pegar você e vai me prometer que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer não quero saber chega de gracinha. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Olha, dia 10 de agosto, dia dos pais, né? Vou fazer um grande show aí em Sítio Novo, Maranhão. Vou fazer o baile dos papais aí de Sítio Novo, de toda a região. Um abraço ao André Luiz de Porto Franco, os amigos da Rádio São Francisco FM, a todos vocês, amigos de toda essa região aí de Sítio Novo, né? As emissoras de rádio que transmitem o nosso programa. Por gentileza, olha, mande os nomes dos diretores, de toda a equipe, no meu Face, Diego Valadares, tá bom? Me adicionem no Facebook e mande os nomes de toda a equipe, das emissoras de rádio, para eu estar mandando alô para vocês aqui, tá bom? Vocês também, amigos ouvintes, ainda não estão comigo no Face, adicione Diego Valadares, tá bom? E a gente vai estar sempre interagindo, sempre falando, e eu tenho o prazer de mandar alô para todo mundo, porque eu fico muito feliz, todos vocês estão sempre pedindo alôs, pedindo músicas, mandando recadinhos, muito obrigado, viu? Também podem interagir comigo aí pela nossa caixa postal, tá bom? O número é 6300, o CEP 70.749-970, e eu vou responder a sua carta, vou ler a sua carta no ar, vai ser muito bacana, viu? Faça isso! Estarei em Sítio Novo dia 10 de agosto, no Parque de Vaquejada Protásio José Marinho, aí em Sítio Novo. Estaremos fazendo um grande show dia 10 de agosto, viu? Diego Valadares, aí em Sítio Novo, Maranhão. Vamos, não percam, toda a região, todo mundo tá convidado para essa grande festa. Vai ser o baile dos pais. Um abraço a todos vocês. E quem quiser falar como empresário da região aí, o Alan Piquiá, é fácil, viu? Ele tá por aí, daqui a pouco vou passar o número do telefone dele para vocês falarem com ele, tá bom? Quem canta bonito agora? Munhoz e Mariano, Balada Louca. Meu Deus do céu, aonde é que eu tô? Alguém me explica, me ajuda, por favor. Bebi demais na noite passada. Eu só me lembro do começo da balada. Alguém do lado, aqui na mesma cama. Nem sei quem é, mas tá dizendo que me ama. Cabeça tonta, cheirando cerveja. O som no talo só com moda sertaneja. Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que casa é essa? Onde é que eu vim parar? O sol rachando já passou do meio-dia. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Achei meu carro dentro da piscina e o celular no micro-ondas da cozinha. DJ mais louco que o padre do balão, remixando até as modas do tio. Dá um remédio, preciso melhorar, que pelo jeito a festa aqui não vai parar. Chega pra cá, João Neto e Frederico. Meu carro, cadê meu celular? Que casa é essa? Onde é que eu vim parar?

Decida se vai embora ou ficar comigo, se vai me respeitar como marido, pois desse jeito eu não estou aguentando. Decida ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar o colírio pra enxergar o quanto ainda te amo. Decida se vai embora ou ficar comigo, se vai me respeitar como marido, pois desse jeito não estou aguentando. Decida ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto ainda te amo. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta, vamos em frente. Um abraço, meu amigo Manfrini Gehrig, a sua esposa, né? Que estão sempre ligados no nosso programa. Obrigado, viu, Manfrini Gehrig, todos vocês amigos aí de Guarapari, todos da equipe aí do coral, né? Cantos em Cantos, a Dona Odete, a todos vocês, muito obrigado. Marli Santos, minha querida amiga Marli Santos, manda um beijo para todos vocês aí, viu? Marli Santos mora aqui em Brasília, mas a sua mamãe e sua família mora aí em Guarapari e ouve o nosso programa todos os dias pela Rádio Sim AM. Valeu, Ebert Souza, em Viana, todos vocês, muito obrigado, viu? Minha querida Rose Campos, aê, Rose Campos, em Campos Belos, Goiás. Beijo pra você, viu? Rose Campos, interagindo comigo lá no Facebook, sempre muito simpática, muito bonita. Aô, Rose Campos, obrigado, viu? A todos vocês de Campos Belos, Goiás, o nosso abraço carinhoso, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Meu amigo José Dimar Pereira, os amigos da Rádio Natureza FM, aí em Sampaio, Tocantins, né? Muito obrigado, audiência fantástica aí em Sampaio, toda a região, nosso programa é sucesso, viu? José Dimar, muito obrigado pela sua parceria, pelo seu carinho, sempre interagindo comigo, e também tocando minhas músicas na programação local da rádio, né? Sorteando alguns CDs de Diego Valadares para os ouvintes. Muito obrigado, viu? Um abraço, minha querida Patrícia Pereira, aí de Montezuma, Minas Gerais, ligada no nosso Mundo Sertanejo. Quem vai cantar bonito agora? Vamos tocar aqui uma música do coral Cantos e Encantos de Guarapari. Um abraço, maestro do coral, a todos vocês, o meu muito obrigado pelo carinho, viu? A Dona Odete e todos que compõem esse coral fantástico. Olha, preste atenção, viu? Essa música muito linda do Roberto Carlos, nas vozes dos componentes desse coral maravilhoso, Cantos e Encantos. Cantam! Eu sei que vou te amar.